Atenção, ouvintes do Brasil e por que não do mundo. Começa agora o Footcast, Futebol na Podosfera. Esse é o programa 2 e hoje estamos com nossos amigos Cardo Ávila, Lucas, não, Felipe e Charles Luiz. Salve, salve, meu amigo. Vocês estão bem? É empolgação, né? É, a gente sabe quando a pessoa muda o nickname pra confundir alguma outra e enganar? Exatamente. É cara filho de mulher. Exatamente! Fugindo do cobrador. Não, no caso de mulher mesmo. Filho de mulher é quem diria, né? Hoje vamos dar pitaco sobre as oitavas de final da Champions League 2015-2016. Os confrontos são Gent da Bélgica contra o Wolfsburg, Roma contra Real Madrid, jogão, talvez não, Paris Saint-Germain e Chelsea, Arsenal e Barcelona, Juventus e Bayern de Munique, PSV e Atlético de Madrid, Benfica e Zenit, vai Hulk, Dinamo de Kiev contra o Manchester City. Vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá, vamos começar pelo principal confronto, né? O Gent e o Wolfsburg. Sem dúvida. Os dois clubes maiores, né? O Gent vem aí de uma vitória contra o Anderlecht, 2-0. Olha aí. Não, assim, o futebol belga, a gente pode menosprezar, né? O Gent, ele classificou. Sim. E o futebol belga, ele teve aí 3 jogadores, né? Foram bastante votados aí entre melhores do mundo. Então, a não tem porquê. A seleção belga é a seleção do ranking da FIFA. Exatamente. Então, que pareça, esse ranking aí, auditoria nesse ranking, viu, cara? Pelo amor de Deus. É, obviamente que é um fator ali de preferência até nacionalista, né? Vamos dizer assim. Mas o fato é que é um futebol que tá evoluindo. Esse sim, de fato. Mais do que o nosso programa anterior, que gravamos alguns dias, sobre a China, né? É, exatamente. Mas o futebol já é enraizado, já. É centenário, né, cara? É aquele De Bruyne, né, que é um ótimo jogador, que saiu Hazard. De lá. É, basicamente são esses dois. Company na zaga. O goleiro... aquele Black Power lá, não é? Ele não é belga? Fellaini, exatamente. Fellaini, o goleiro do Chelsea, Courtois. Olha aí, cara, geração belga. É belga? É belga. É? A melhor geração, cara, a melhor geração da Bélgica dos últimos 500 anos. Eu lembro na Copa, era um time que colocava muita expectativa. Eu torci muito pra ela. Vocês acham que passa o Wolfsburg do grafite? Eu acho que tá parelho, cara. É um duelo equilibrado mais pela qualidade mediana das equipes do que mais, por serem dois grandes times. O Wolfsburg, ele perdeu o De Bruyne pro Manchester City, né? Era o principal jogador, contratado... né? Cara, grande nome, né? Embora tenha contratado o contratou o Draxler, não foi, cara, do Schalke? Acho que, e tem o Schürrle. O Schürrle, né? Você vê qual é o nível do Wolfsburg agora, do Schürrle de centroavante. Vai chamar ele de tocha, sempre que vê, né? Por campanha na fase de grupos, né? O Wolfsburg fez uma melhor campanha, né? Inclusive, chinelou o Manchester United e o CSKA, né, cara? O Mangal vai pro inferno, mas enfim. Mais derivado da fase do Manchester do que necessariamente de uma excelência ali do período, né? Você vê, por exemplo, o Wolfsburg, ele peitou o Bayern de Munique, não foi nas Copas, né, lá da Alemanha e tal, chegou a ganhar. Mas quando chegou lá, vamos ver, na temporada, tomou de 6, né? Levou nosso, fez 5 gols lá e tal. Então, assim, ele foi campeão da Copa, né? Isso, ganhou até do Dortmund, foi na Supercopa da Alemanha e tal. Isso, o próprio Schürrle fazendo falando nesse instante. Então, assim, o time até já foi, né? Já brigou ali em cima, mas agora não sei. Deve passar por ser superior, conseguir ser superior ao Gent ainda. Mas não vai ter jogado. Eu não sei. Então, acho eu vou de o clichê do tudo pode acontecer, então. É, tá na página 2, né? Nesse caso aqui, tá na página 2. Vamos seguir pro futuro campeão, Real Madrid do Zidane contra Roma. Roma. Mais despedaçada. É, Roma deu o que tinha assim, que dar já. Talvez o futebol italiano deu, né? Juventus, cara. O Juventus, morrendo, no ano passado, eu fiquei muito triste, né? Mas ainda torço pelo futebol todos italiano. Todos ficamos. O futebol italiano foi uma geração, cara. Mas hoje tá abaixo, né? Tá. Ele se sustenta basicamente na Juventus, né? Que até começou a temporada mal. Começou bem na Champions, mal no italiano, mas se recuperou agora. Tendo assim, 10 vitórias seguidas no campeonato italiano. E a Roma vem mal, né? A Roma não consegue ganhar, incrível. O Leandro Castanho fez pênalti na rodada passada, cedeu um empate dentro de casa. E o Real Madrid vem voando, né? O Zidane chegou e o cara resolveu jogar bola com ele, né? Não, cara, o Real Madrid não me engana, não. É, como foi lembrado anteriormente, é aquela coisa, né? Futebol espanhol. Tem Atlético de Madrid, tem o Barcelona e tem o resto. Talvez a Roma não tome de 6, nem tomou do Barcelona. Pode ser. Mas empatou em Roma, né? Foi o gol mais bonito, foi do Roma, aliás. Do Florenzi. O gol mais bonito de verdade. Ah, 1-1, né? Isso. Não, pode zoar. Foi não, cara, foi do Wendel. Ah, foi do Wendel Lira, foi do Wendel Lira, tá bom. Eles têm Leandro Castanho na zaga, de Zico no ataque, Gervinho. Ele foi pra China. Gravar outro programa da China. O goleiro do Roma é o Chesney, né? Que era do Arsenal. Exatamente. Não vai dar liga, não. Vai tomar outra sacolada de novo, em outro espanhol e... Eu também acho que tá em aberto. Não cravo o Real Madrid, não. Sério? Sério. Tudo bem, eu imagino o Cristiano Ronaldo se achando o melhor do mundo de fato por causa desse confronto. Ah, não é questão dos caras, mas eu acho que é só pela diferença técnica mesmo. Paris Saint-Germain contra o Chelsea, clássico. Clássico. Clássico da moda, né? Esse é foda. Esse é um dos jogos mais competitivos aí dessa oitava, sem sombra de dúvida. Eu já falei que tava aparelho os outros dois, imagina esse, né? De quem tem dinheiro, né, mano? De empresário com recurso, né? Falta dinheiro, aliás, um é shake, né? Um é da Arábia. Dinheiro é corrupção. A corrupção e o petróleo dá risada desse confronto. O cara, ele negocia de barril de petróleo. Eu quero 50 mil barril de petróleo no seu jogador. Aí tem que fazer as contas lá, dá 15 bilhões de libras. Tá barato. Assim, passando hoje, Paris Saint-Germain, hoje, né? Hoje um Chelsea que não consegue, às vezes, uma vitória com West Bromwich, com Watford, com Bournemouth. Hoje, Paris Saint-Germain. Mas Paris Saint-Germain a gente não tem, sabe? Não tem como pautar, porque ele enfrenta no máximo ali um Marseille e um Lyon. O Paris Saint-Germain sofre com o mal da liga dele, que é fraca, né? Ele já é campeão. Ele tem justamente isso. Então, mais de 10 pontos de vantagem pro Mônaco. A acho liga que mais dele que é isso, ele, né? É quase 20. Eu botei 10 naquela casa da segurança, que eu não lembrava quanto era. Mas, tipo, quando chega, vamos ver, né? Ele passou pelo Chelsea, não foi? Na outra vez? Foi. Passou um gol do Thiago Silva no final? Nossa, que o Thiago Silva se reabilitou. Luiz e Thiago Silva. Isso. Aquele chorão. Mas foi parelho, né? Era um Chelsea que ainda tava bem, né? Era o Chelsea do Mourinho, que ia ser campeão depois. Mas agora não é mais, né? É o Chelsea que, como você disse, não consegue ganhar do time, é de menos expressão na Premier League. Mas acho que o cenário muda, né, cara? Pra quando é uma competição europeia. Tipo aqui, o cenário muda quando é uma Libertadores, né? Os caras, sei lá, parece que gostam mais de jogar. O Chelsea tá contratando um jogador de peso aí que pode fazer a diferença, cara. Tá vindo aí, né? Entendi. O Pato ali na frente, amigo, vai bater asa e vai bicar, meu amigo. Nossa, eu fico mas até pensando no Pato contra o Paris Saint-Germain. Vencedor aqui, Paris Saint-Germain nos pênaltis. Eu acho que Paris Saint-Germain no geral mesmo, porque tem capacidade pra ganhar os dois jogos, inclusive, hoje. É aquela, Paris Saint-Germain cada vez mais ele tem se mantido nessas fases finais. Exato. Tá pegando, né? O time não modifica muito, perceberam? Apesar de ser rico, o time não se modifica muito. É, tem essa vantagem. Sim. É, ele meio que segue o caminho, talvez, do... É que não tem a liga forte, mas ele tenta seguir o caminho de Manchester City. Ele segue o caminho do Chelsea, campeão da Champions. É, então, Chelsea, só que assim, pra se fortalecer tecnicamente como time, ele não tem uma liga forte local, né? Não tem, ele esse usa é o problema. A Champions como essa fonte de fortalecimento. Pegou o Barcelona na fase de grupos, né? O que foi dois desafios, né? Que testa o time mesmo. Mas chegar nessas fases é sempre bom, né, cara? Ele tá chegando com frequência, então o time vai ficando mais cascudo. Tipo o Corinthians na Libertadores, ele sofria talvez... muito, mas quando foi se acostumando. Eu não queria usar esse exemplo, né? Mas é exatamente esse mesmo. Uma hora com o treinador certo e um elenco já rodado. Exato. O Paris Saint-Germain tem chance de chegar numa final e se não pegar um time ali mirabolante, né? Um time jogando fino da bola, de repente um Barcelona inspirado, um Real Madrid, ele tem chance de ser campeão, cara. Jogar igual, na verdade é só um jogo, né, cara? Ninguém eliminar o Wolfsburg e o Roma eliminar o Real Madrid não é uma zebra quanto o Chelsea hoje eliminar o Paris Saint-Germain. Então a maioria aqui posta no Paris Saint-Germain? Acredito que é o Paris Saint-Germain mesmo. É, a não ser que o Pato esteja no Chelsea, eu acho que dá. É, o Pato pode mudar o jogo aí. A diferença é o Pato. Posso deixar aberto no palpite, porque a presença do Pato pode mudar o jogo, então... Então vamos pro próximo confronto, que é Arsenal-Barcelona. Esse é o confronto, cara. Esse é o futuro, na minha visão, porque o Arsenal, nos últimos anos, nós sabemos que acompanha o campeonato inglês, né? Agora, esse pra mim é Inglaterra contra Espanha, cara. Esse é o confronto que eu tô mais ansioso pra ver. Eu tenho uma esperança e, na verdade, é mais uma torcida, porque não tem como você bater. Se tiver os três lá, não tem como, cara. Não tem time que bate. Você refere ao trio... do Barcelona, o MSN. Exatamente. Mas eu acho que o Barcelona, pode falar, o Arsenal teve azar. Mas o Barcelona também teve. Ele pegou o pior time. E o Arsenal, ele já teve uma outra oitava de final com o Barcelona, até qual ganhou, na Inglaterra 2-1 com o gol do Arshavin. Não sei quem lembra desse russo, que todo mundo pensava que ia estourar e não aconteceu nada. Eu lembro. No Spartak Moscou. Então, o Arsenal, eu acho que, assim, é um time com qualidade técnica, cara. Sem dúvida. Agora, o Barcelona tem que fazer esquema Mourinho. Tanto no Inter de Milão, quanto no Chelsea. Faz gol, sim, estaciona. O problema do Barcelona é a defesa, né? Mas, tipo, pra passar por aquele meio, pra chegar até a defesa, é complicado pro outro time. Embora a defesa tem um cara o Barcelona boa, que eu subestimava demais, que é o Busquets. É um cara que eu subestimava. Mas Busquets e Mascherano, é difícil passar. E, assim, eles, por ter uma qualidade técnica acima de todos os clubes do mundo, na frente, vamos dizer assim que, no máximo, ele equilibra, sabe? Então é difícil. Tipo, se você for pensar no sistema... de defesa do Arsenal, que é bem limitado. Mas, tipo, o lance do... Por exemplo, os goleiros do Barcelona, tanto o Ter Stegen quanto o Bravo, eles são melhores sem as pernas do que era, por exemplo, o Valdez. O Ter Stegen até começou mal, ele dá umas vaciladas, mas agora ele melhorou. Porque ele é um bom goleiro, assim como o Bravo. Então, essa questão da defesa, ela tem vem melhorando aos poucos. Se me perguntasse quando foi feito o sorteio, eu diria que o Arsenal ia levar uma sacolada assim, impressionante, sabe? Estilo o que eu acho que o Real Madrid vai fazer com a Roma. Mas o jogo virou, né, cara? O Arsenal mostrou um futebol na Premier League, que há tempos eu não vi o Arsenal jogar. O Arsene Wenger, ele é um cara meio... Ele é mão fechada com contratação, né? Ele nunca foi de fazer loucuras. Ele faz contratação pontual. A torcida fica com raiva, mas pelo menos agora tá funcionando, né? O Arsenal joga bem. Mas assim, talvez não seja essa baba, né? Sabe que o zagueiro do Arsenal é um brasileiro? O zagueiro do Arsenal? Sim. Não. É o Gabriel Paulista. Você conhece esse cara? Sim, ele foi contratado. Lembro quando ele foi pra lá, ele falou que era o sonho dele poder jogar, né? Ele jogou contra o River, quando foi? Ele jogou. Ele é aquele grupo, ele era do Taboão da Serra, Vitória, Vídeo Real e Arsenal. Nossa. E aí tem o Mertesacker e o Koscielny. O Koscielny tava machucado, né? E aí ele entrou o Gabriel Paulista. Mas o jogador que eu não entendo, que o Arsene Wenger é um cara cabeçudo. Eu também, se fosse torcedor do Arsenal, eu ia ser a favor da missão dele. Mas assim, porque no total... O que ele conseguiu são 20 anos aí de três ingleses, sabe? O Arsenal é um clube de maior torcida da Inglaterra, entendeu? Não é pouca merda, não. Arteta e Flamini, cara, jogador bem mediano, entendeu? Mas não perde posição pro cara, mano. Não perde. Aquele Chamberlain também eu acho bem limitado. Cazorla, um bom jogador, mas... Mas o cara que deu uma guinada foi o Ozil, né? O Ozil mudou. Ah, o Ozil, vontade de jogar. Ele tá jogando filme na bola. O Sanches, né, velho? O Sanches é foda, Sanches, né? Sanches sem dúvida. O Sanches é foda, cara. Depois do Valdir é melhor jogador. O Sanches tá machucando. Ele voltando, ele tá machucado, ele voltando agora, ele pegando o ritmo até o jogo, vai ser complicado, cara, não tem como. Tem o Robin Inglês, né, que é o Theo Walcott. É, o Walcott tinha outra coisa, o Walcott nunca explodiu como a galera achou que ele fosse fazer, né. Ele é bom e tal. O Campbell, muito bom também. O Giroud, o Felipe adora. Uhum. Giroud joga muito. Meu, eu acho, olha, o Giroud é um Cristiano Ronaldo sem marketing, cara. O Remala pra cacete, velho. Só que assim, ele tem qualidade, bom finalizador. Ah, sabe, ele não, por exemplo, você catou uma seleção França, ele não faz a presença, assim. Na França, ele é um jogador comum. Quer dizer, bom jogador, mas ele mais seria, ocuparia o lugar do Suárez no Barcelona. Então, aí, vocês apostam em alguém ou tá aberto? Eu acho que tá aberto na lógica da Barcelona, mas o Arsenal é um qualificado pra surpreender. Esse cara, tá 20 anos lá, faz pra poder. 20 anos nessa porra, velho. Elimina o Barcelona. Juventus e Bayern de Munique. Outro jogo foda pra cacete, sim, cara. Bayern que até então era o Barcelona da Alemanha. Porque... Mas saiu o Pep Guardiola. Ele é o Barcelona da Alemanha. Com ainda o estilo do Guardiola, né? Que saiu. Ninguém sabe se ele vai pra Liga Inglesa. Saiu ainda não, saiu já. Ele falou que vai sair, já anunciou. É. Acabou o contrato, ele vai sair. E a Juventus foi finalista, né, cara? O Barcelona é atual campeão, mas a Juventus foi pra final também. Fez bonito lá também. Principal potência do futebol italiano. Que saiu única, né? Então, eu também acho equilibrado esse ponto, mas apostaria no Bayern. Mas assim, eu acho que tá um nível Arsenal e Barcelona, sabe? Porque a Juventus, o futebol italiano, esse de marcação com tensão, é a antítese desse futebol típico espanhol que hoje é o Bayern de Munique, né? Então eu acho que é possível. Se tem um time que pode frear mais o Bayern, por exemplo, eu apostaria mais na Juventus que no próprio Arsenal. Então eu acho que tá assim aberto. E talvez o Bayern esteja um pouco moralmente assim pra baixo, por causa da saída do técnico, não? Cara, são alemães, são frios e tal. Não. Isso não tem isso lá. Não tem isso. Quando o Bayern foi campeão da Champions, o técnico já tinha admitido que ia sair. É verdade. E a Juventus, como eu falei, né? Quando eu tava falando da Roma, a Juventus, ela começou a temporada cambaleando no italiano, né? Não é à toa que, tipo, nas últimas três, era a Juventus do começo ao fim, né? Hoje o líder é o Napoli, né? Que a vantagem já foi maior, mas... Hoje, verdade. Daquela Juventus da final de 2015, quem saiu? O Pirlo foi para os Estados Unidos, Tevez. Né? Pirlo saiu. Tevez saiu? Tevez. Tá no Boca? contrataram o Hernanes e o Mandzukic. Aí a estrela vai pro Pogba, né? Ele ficou com essa função de ser o grande cara e do ele time. Ele se manteve, né? Ele manteve sua equipe. E Liechtensteiner também se manteve. Mas ele mexeu um pouco. Né? Mexeu um pouco, Dybala, é. Que tá jogando bem. Dybala chegou, tá jogando bem que só. Tem um timezinho, tá, o time da Juventus, ele é acertado. A Juventus, ela tem um jogador que é reserva, um argentino careca de fato. Ele veio de um clube, porque eu vejo o campeonato argentino, porque eu sou doente, eu vejo o campeonato argentino da Série B. O futebol na Argentina é estatizado, passa inteiro na internet, inclusive da Série B. E ele subiu, ele foi contratado de um time da Série B chamado Patronato. E o cara é foda, o cara é banco, mas quando entra faz gol. Eu esqueci o nome dele. Mas enfim. Eu sei, ele tá falando. Você sabe quem que é? Então, esse cara sei, é de ótima qualidade. Eu vou pesquisar aqui também, só porque vocês falaram. Acho que é Paulo Dybala. Não é esse não. Dybala era novo. Ele é novinho, então. É esse mesmo. É do Instituto. Dybala? Então eu confundi. Ele não é careca, não. Mas é esse cara mesmo. É Dybala. Ele é um ótimo jogador. Não é o Zaza, cara. Não, cara. O Zaza também. O Zaza também. Mas o que eu falei era o Dybala. O Zaza é italiano. Eu falei também. Tá jogando bem. É, o Zaza também. Esses dois jogadores. Acho que são os dois reservas, né? Acho que o Dybala virou titular já, pelo que ele vinha apresentando. Acho que o Zaza é aquele... Eu até abriu aqui, o titular é o Morata e o Mandzukic, né? Tem o Morata, né, cara? O Morata também faz um bom dele. Nossa, tô vendo aqui o elenco. Tem o Khedira, né, cara? Eu nem me recordava do Khedira. Khedira também foi contratado. Sim. Do saudoso 7-1. Khedira entra tabelando todo jogo. Khedira fez gol no 7-1? Fez, é o gol que todo mundo mais odeia, que ele entra tabelando na área. Esse é o que eu mais gosto, cara, que isso. É, mas odeia do modo subjetivo, né? Você torceu pra seleção brasileira, gente... Ricardo? É, sempre, né? Lógico. Sempre? E não tenho esse 7-1 como trauma, não. Não, também não, mas torci pra Alemanha. Não, eu torci pro Brasil mesmo. Não tinha como torcer pra Alemanha, não, cara. Mas é fatídico, né, cara? Se jogasse no outro dia, não perdia de 7-1. A gente tem que gravar um sobre a Copa. Parece de 8, talvez. É, era pra ter sido 8-0. Era pra ter sido 8-0 se o Ozil não perdesse um gol ridículo, né? A qual no tiro ali de meta o Oscar... Ali era o fator técnico errado para a seleção, que era uma das favoritas, né? Então, ali a culpa é na conta do Filipão e daquele bigodudo dele lá, o... Como é que é o... Murtosa. Assistente técnico Murtosa. Dele? O Murtosa. A culpa é do... A culpa, na verdade, é de toda a CBF que contratou um cara fim de carreira que só vai dar certo na China mesmo. Né? Eu sou palmeirense, né? Então, posso falar para você que você tá correto. É, o cara tá, ganhou a Copa lá de 2002, foi lá treinar o Chelsea, fez o que tinha que fazer, cara, mas tá estagnado, virou um Luxemburgo, não se atualizou, né, cara. Fez aquela paradinha lá em Portugal, né, que a torcida e tal, o Filipão, mas solta com ele depois daquilo, né. Só. Um amigo meu fala, fazendo aqui um trocadilho que não tem nada a ver com futebol, é a respeito de mulher, ele fala, né, nunca volte em um lugar onde você já foi feliz. E talvez caberia isso, né, o Felipão. Não volta, cara. Acabou ali, tá bom, sabe? Ele voltou pro Palmeiras, talvez. Não era o momento. Ele voltou pra seleção brasileira, acabou se queimando em um prestígio que ele tinha antes. Aí a memória que a gente vai ter, a gente pode até, os mais saudosos, lembrar que ele tava lá, né, do treinador da Copa de 2002, né, livrou a barra, memória, né? Afetiva. Mas, cara, meu Deus do céu, velho. Lembrar dele é da Copa de 2014 na casa, gastamos aí 800 bilhões de dólares pra construir estádio até onde não precisava pra fazer um papelão daquele, né, cara? Mas enfim. Você gostou? Você já foi no estádio aí do Ceará? Do sim, Ceará sim. Estado, não do clube. Né? Sim, eu fui até voluntário. Gostou? Na, muito bonito na mesmo? Copa das Confederações. Talvez fosse melhor o Felipe não ter feito aquele gol o gol do Pinilha, né? Isso. No Chile. Talvez se tivesse ocorrido esse gol, hoje ele estaria bem cotado aí no mercado. Mas ele ainda estaria na seleção, correu, cara. Nossa, não sei dizer se estaria, assim, não, mas velho. Ele estaria bem... Meu, a vontade dele, a comissão técnica depois do 7-1, ou até depois do jogo contra a Holanda, eles estavam num discurso meio que deixando no ar aí, ó, se precisar, nós estamos aqui, né, seleção e tal. Se tiver alguém da CBF, né, essa confederação aí que a gente muito se envergonha, mas a gente quer que volte a ser uma CBD de antigamente, que pelo menos tinha preocupação com a base, eles abrem o olho e começam a investir na divisão de base, cara, porque é uma vergonha o que eles fazem, cara. Contrata o São Paulo, e o São Paulo tá saindo do Chile, né? Pagou a própria multa, Contrata o Guardiola. Era pra ter treinado a seleção, cara. Não, o técnico da seleção brasileira, todo mundo sabe quem deve ser, né? É o Tite, né? Mas deixa ele ganhar mais uma Libertadores. Não, não faz isso não, mas se tu fala alto, a galera escuta. Não, sim. Não, deixa, mas se tem um técnico que tem que ser, que hoje tem que estar ali, ó. É uma visão, a única visão que eu tenho de técnico de futebol. Marcelo Oliveira eu não gosto. Eu tenho como visão, assim, típica europeia, clássica do futebol hoje, é o Tite. Mas tem que fazer igual a Alemanha fez. Que tomou chinelada em 2006, jogando em casa, segurou o técnico, começou a investir na divisão de base, começou a fazer o mesmo estilo de futebol desde as divisões lá de 17 anos, 19 anos, 21 anos, já jogar a Olimpíada. Concordo. Pra colher na frente. Mas é difícil acreditar. Aqui no Brasil, né, tem isso, cara. O Mano Menezes estava menos ruim na seleção, foi quando resolveram mandar ele embora, né? Porque a Copa de 94 que a gente ganhou, que o Dunga jogava lá e ergueu lá a Copa, eles tinham levado chinelada em 86, tinha levado chinelada em 90, tinha perdido Olimpíadas lá 3 vezes seguida lá, medalha de prata, e os caras já estavam sofridos, meu amigo. Era a chance que o Brasil tinha de ser campeão. Pronto. Aí o que que faz? Tomou 7-1, quem é que tá jogando na seleção do 7-1? Só o Thiago Silva. Mas você tem que concordar, e se tem um técnico hoje brasileiro pra ser técnico na seleção brasileira, só tem um. Talvez dois. Quem é o segundo? O Muricy. Ah, não. O Muricy é atrasado, cara. Eu não vejo ele com essa visão, entendeu? Mas ele tá se atualizando, né? Eu acho que o Muricy tentou se atualizar e não se deu muito bem. Eu acho que agora a gente vai saber. Agora a gente vai saber o resultado dessa. Vamos saber agora. Mas a época do Muricy ter ido era quando ele tava no Fluminense, cara. Era aquela época dele ter ido, era a época que ele tava no Fluminense. Depois daquilo, tanto não. Tanto que ele foi convocado, né? É, o Ricardo Teixeira conversou com ele, né? Todo mundo dando como certo. Ele falou não. Ele falou não. Acho que ficou no salário, né? Não, parece que ficou no, na questão do... Contratual. De rescisão de contrato com o Fluminense? É, tipo, de honrar o contrato, porque o Fluminense não queria liberar e ele só queria sair se o Fluminense permitisse. Aí não rolou. Aí o Fluminense, meu amigo, o Fluminense não abre pra ninguém, velho. E foi na honra aí e tal, deixou de ter essa oportunidade. Atlético de Madrid e PSV. Mais um time que passou do grupo do Norte, né? O PSV. Exatamente. Atlético de Madrid, nessa eu não tenho dúvida nenhuma. Vou pela garra do Atlético, que não é a mesma equipe que chegou a fazer final da Champions League, mas... Ele seria como o Borussia Dortmund da Espanha? Acho que sim. Sim. Só que menos depenado, né? O Borussia foi muito depenado pelo Bayern, por outros times. Mas o Atlético não. E o Atlético é engraçado. Ele é a melhor defesa do Campeonato Espanhol. Só tomou 8 gols até agora. São 20 jogos, se não me engano. Tá à frente do Real, né? Sim, à frente do Barcelona, que é a segunda melhor com 15. Defesa. Então, assim, se você tinha falado do time que poderia parar o Bayern com questão de marcação, eu vejo no Atlético esse time também, né? O time do... Verdade. Diego Simeone. É o Simeone. Isso. Que tem essa característica, né? Aquele Atlético que chegou à final também era daquele jeito, pegado, né? Fazia um gol e... Que pecado aquele gol do Sérgio Ramos, né? Nossa. Foi, cara. Ah, foi, cara. Isso foi triste. Uma raiva do cacete, cara. O mundo aí, tipo, torceu pro... Sim, acredito que mais até do que pra Juventus. Ele é a melhor defesa, mas em compensação o ataque, ele funciona. Mas ele é um ataque que ele pesa só pra um cara, que é o Griezmann, né? É o Griezmann. É o artilheiro maior do time e parece que ele é o único cara que faz gol, né? Porque o time do Atlético se moldou agora pra isso. Você não tem mais Mandzukic, você não tem mais Falcão Garcia, você não tem mais Diego Costa. Aqueles marcadores. Diego Costa. Então, assim, o Griezmann... Engraçado que os gols foram embora e o Fernando Torres... E o Fernando Torres voltou, tá lá, né, velho? Santos é o roupeiro, cara. O roupeiro é mais importante que o Fernando Torres aqui no Atlético. E aí o cara, tipo, talvez seja feio de ver jogar, mas é interessante ver um time que é forte defensivamente e que tem na figura de um cara ali que nunca foi artilheiro. O Griezmann nunca foi de fazer gol. Mas agora ele se tornou esse artilheiro no Atlético, né? Que é o líder do Campeonato Espanhol. Por mais que o Barcelona tenha jogado menos, eles vão se enfrentar no final do mês. Menos, é. Mas até o momento é o líder, né? E ninguém fala do Atlético tipo, como fala de Real Madrid e Barcelona. Pois eu vou torcer pro Atlético Madrid ganhar novamente. Sem dúvida. O Godin, Secato, zagueiro, tá tantos anos lá. É impressionante que esse cara, ele não tem o mesmo... Assim como foi a melhor dupla do mundo de zaga, foi Godin e Miranda nesse ano. Verdade. Da final. Sim. E o Godin, ele não tem o destaque que o Thiago Silva tem na imprensa, né? Melhor aí do mundo duas vezes na seleção do mundo, o Godin não é nem lembrado. Você fica na mesma cidade, Sérgio Ramos. Não é Sérgio Ramos mais jogador que o Godin. Mas ele tá nem lá. Bem, nossa. É um cavalo do caralho. Todo dia ele tá lá no melhor não sei do que, não sei do que. Ele só não é conhecido por cavalo porque é cavalo do Pepe. Só perde pra aquele volante lá do que tava jogando, né? Tá jogando até na Inter, né? O Felipe Melo. Felipe Melo. Ah, mas... A última dele, meu amigo. Falando, caraca, cara. Eu tirava o cara do futebol. Não, a primeira do cara já deveria ter sido banido, né? Imagina... Pior que esse Felipe Melo, ele vai voltar. Ele foi cogitado ano passado no São Paulo. Foi. Imagine ele no Brasil, ele voltar. Cara, pra até ele entrar pra esse Campeonato Paulista que encostou é falta, ele vai se fuder muito. Algemado do campo, cara. Também acredito que até se passa pra cidade. Hoje o futebol holandês é a categoria de base da Espanha, da Inglaterra. Da França, do Paris Saint-Germain, né? É. Sim. Benfica e Zenit. Zenit, Hulk ainda tá lá? Extremamente parelho, cara. Extremamente parelho. Sim. É, parelho. O Zenit também fez excelente campanha, né, cara? Fez, sem dúvida. Zenit. E o Zenit... Fez a melhor campanha. Ele também tem um belga, cara. Não sei se vocês viram e não sei se sabem quem é esse cara. É um cara que é um negro, de cabelo black power. Ele tem uma simetria facial europeia e olho azul. Esse cara de Benfica foi punido, né? Ele tem um episódio de violência aí. É mesmo? Teve uma entrada aí num companheiro dele aí que quase matou o cara, procurei. É o Witzel, né? Exatamente, Witzel. Algo assim. É, Axel Witzel. Não é problema. Mas o Hulk, sem sombra de dúvida, é o principal jogador deles, né? É, caiu na... graça lá do elenco, né? Ele era muito boicotado pelo resto do time por conta do salário, né? Pela torcida, né? Que é bem fascista, né? São Petersburgo, né? Moscou, fala bem preconceituosa mesmo. Até com declaração dos próprios diretores, né? Falando que é assim que funciona lá. E o que tirou de letra, né, cara? Pelo menos eu não vi ele, sei lá, se abalando por causa disso. Ele... ficou na dele e se tornou o maior jogador do time, né? Eu acho que o Hulk, assim, na seleção brasileira, que eu não torcia, enfim... Mas eu achava que ele era uma das vítimas do Felipão. Porque ele jogava de ponta, cara. Ele nunca foi ponta. E... Sim, é. Ele é um jogador que, por exemplo, ele taca a bola no pé em uma altura de espaço mínima e ele consegue me dar um chute muito potente. Ele é um dos chutes mais fortes, assim, do futebol hoje, é do Hulk, cara. Ele é forte, sim, na sabe? Na realidade, é. Que é o Hulk, mas é impressionante. Ele no Zenit contra o Benfica, isso é futebol português, é futebol francês, muito fraco. É, eu, hoje o Benfica acho que é até terceiro, né? O Sporting tá em primeiro, o Porto é em segundo. É segundo, é o Sporting. Então, não, o Sporting em primeiro e o Benfica em segundo. O Porto tá lá no Benfica de nós. É. Então, porra, você vê isso assim, eu acho que o Benfica, eu teria mais uma propensão a apostar no Zenit, mas obviamente que é bem disputado, assim, equilibrado historicamente falando. Mas apostaria no Zenit. E o Witzel? O Benfica. O Witzel, que eu tava falando, ele foi punido por 10 jogos, cara, porque ele quebrou a perna do companheiro dele. Nossa. Ele tomou 10 jogos e o cara lá ficou, acho que mais de um ano fora do futebol. Só falando do Benfica, ele... E ele vai cumprir agora? Não, já faz um tempo já. Foi antes da Copa, inclusive. Ah, então tá ok. Então ele vai enfrentar... Mas só tô puxando a capivara dele, só pra... O Benfica, ele e o técnico é o André Vilas Boas, lembra um deles? Quem? O André Vilas Boas. Do Zenit, né? Sim. Sim. Tornou o Chelsea. Era tempo, Chelsea, da comissão técnica do Mourinho, né? Sim, ele assumiu, então não achou que ele fosse arrasar, mas ficou pouco tempo lá. Só sobre o Benfica, ele sofre do seu... O único destaque do futebol português, né, cara? Ele é dado as devidas proporções, ele é tipo a Juventus, né? E se sobressai do futebol que tá... Já fez, né? De se encolher com o passar do tempo, né? Você tinha o Porto, mas o Porto entra na Champions pra ser saco de pancada, né? O Porto, na verdade, se transformou em um revendedor de jogadores. Ele compra os caras barato e revende, né? Pra Real Madrid, pra outros times. como ele fez Ramos Rodrigues, o Danilo, que tá os dois no Real Madrid agora. Renata no Casemiro. Enfim, mas... Sim, o Casemiro também. Ah, não Você sei, viu o Benfica... frango recente do Casillas? Vi. Mas o, só além do Benfica, o Jonas, ele é um... Tá disputando a chuteira de ouro, né? Da Europa. Ele tá com a média de gols pro Jonas. É absurda, né? Se não me engano, ele tá 2 gols atrás do Benzema, se não me engano. Que tem o Cristiano Ronaldo, não lembro agora. Ele tá com 18 gols e tem alguém com 20. Acho que é o Cristiano Ronaldo também, o Benzema. Mas ele tá disputando ali. Tá fazendo gol 4 jogos, né? Pode ser uma arma do Benfica aí, sei lá. Mas a lógica, eu vejo o Zenit passando. Acho que o Zenit passa. Dinamo de Kiev, Manchester City. Eu acho que eu não vejo possibilidade. O City caiu, vamos dizer assim, tirou a sorte grande. Passa é, ele o City. Não tem um. Talvez ganhe até as duas partidas. O City partidas. Não tem um histórico legal nessa na Champions League, né? Mas. Nem na Premier League ele tem histórico. Mas na Premier ele conseguiu a honra de ser campeão. Já foi campeão, né? É, o novo ritmo. Né? Isso, e recentemente o Manchester City tem ido mal, assim, na Champions, né? Mas mesmo assim é. Tá bem desequilibrado. É o grande. Ele é junto com o PSG, né? Esse exemplo, né? Que ele busca. Exatamente. Essa regularidade na Champions. Mas ele sofre com azar. É que o PSG tinha tradição, né? No futebol francês. O Manchester City não. Sim. E aí, tipo, ele monta. O Manchester City monta um grande elenco, mas ele não consegue. Acho que o técnico que tá lá, né? Não importa quem seja, ele não consegue dar a competitividade necessária pra se avançar, né, até uma final, por exemplo, da Champions, né? Esse, é o Manuel Pellegrini, tá há anos lá. Esse City dessa temporada, ele ainda não consegue ser aquele City que coleia todo mundo, sabe? Ele faz 4-0, mas outro jogo é 0-0, ou 1-0, entende? Então, assim, ele ainda alterna a essa altura do campeonato. Então, você chega nas oitavas da Champions com um time que ainda alterna apresentações, fica complicado você. Hoje, já na Premier League, ele tá abaixo do Leicester, né? Sim, é o terceiro colocado, né? É Arsenal, Leicester e o Manchester City. Então, assim, mas chega a... Turquia, altura, né? Agüero. É formidável. De Bruyne, Agüero, Davi Silva, Touré. Davi Silva. O goleiro também deles é bom. Embora. Jesus. Fale de vez em Sterling. Quando, é bom. Sterling. Tem aquele Nasri, que eu gostava muito no Arsenal. Sim. O brasileiro mas tem Nasri, Fernando ele é mais... né? O Nasri ele é mais de lado. Foi meio deixar de lado. Não sei como é que ele tá. Mas o City passa fácil, só vai se complicar na próxima fase, nas quartas, e aí que ele geralmente sai. É sorteado, né? É outro sorteio, sim. Eu não entendo essa Champions League, cara, mas enfim. Toda fase, eu gosto desse meio. É, ele pelo menos evita tipo, você, um time, às vezes o time faz isso, né, ele sei lá, segura jogador, porque sabe pra enfrentar alguém lá na frente. Sei lá, faz uns maracutai que o time brasileiro gosta de fazer, às vezes, sabendo quem vai pegar. Então, você não sabendo quem você pega na próxima fase, você faz com que o seu time esteja sempre 100%, né? Sempre pronto para enfrentar qualquer um. Deixa mais engraçado também, né? Porque aí pode acontecer dessas coisas, tipo, Bayern e Juventus, Arsenal e Barcelona. Sempre tem essa possibilidade, é o que o cara fica esperando acontecer. Já bota logo o Barcelona e Real. É, faz um evento. Barcelona e Real é ótimo. E daí já mata uma aí. Mais uma moda, né? Nessa partida aí. Seria a final esperada pra toda a Champions League, né? Nunca acontece, né? Não. No máximo vira uma semi. No máximo vira uma semifinal, mas nunca uma final. Mas imagina isso. Espero que a final seja pra Gent e Zenit. Aí o que aparecer de cara, sou Gent desde criancinha e tal, sempre torci. 2005 ou 2004, foi Bordeaux e Porto, né? Foi? Foi Bordeaux e Porto. Que foi o Mourinho no Porto, até o Carlos Alberto, que depois foi pro Corinthians, né, do Porto. Foi Bordeaux e Porto, sim. Né? Foi a última grande final. A Champions é uma vítima desse, vamos dizer assim, capitalismo exacerbado europeu, né, cara? Porque você tem Estrela Vermelha, Servo, sim, campeão... 91, você tem Steaua Bucareste, Aston Villa, Nottingham Forest, que jamais vai ganhar, nunca mais, assim. Celtic, sim. Da Escócia. E ainda tem corintiano querendo pôr o time deles na Champions League, né, cara? Incrível. É porque não fechou. É porque não fecharam a cota lá da. É, quem entra por cota agora, meu Deus, cara. Que safadeza.